André CDs, o mural de Ibi Coala. Ramon Divulgações, Baby de Céu, Gravizão. Olha o príncipe maluco aí. Revirando as minhas coisas, fuçando o meu celular. Ligada em quem tô ligando, não para de desconfiar. Tá quase ficando maluca, com paranoia na cabeça. Me pede a localização, aonde que eu esteja. Você não vem aqui me ver. Eu preciso te dizer: eu tô com a puta, uma puta saudade de você, maluca. E você julgando a minha conduta. Tomar cuidado quem você escuta. Eu tô com a puta, uma puta saudade de você, maluca. E você julgando a minha conduta. Tomar cuidado quem você escuta. Eu tô com a puta. Tá quase ficando maluca, com paranoia na cabeça. Me pede a localização, aonde que eu esteja. Por que você não vem aqui me ver? Eu preciso te dizer: eu tô com a puta, uma puta saudade de você, maluca. E você julgando a minha conduta. Tomar cuidado quem você escuta. Eu tô com a puta, uma puta saudade de você, maluca. E você julgando a minha conduta. Tomar cuidado quem você escuta. Eu tô com a puta. Em nome da La Fábrica Promoções, abre que é sucesso, véi.